vida lenda, linda, feita cada dia de saudade. Grande, certa, pura e verdadeira, e de ilusões mil, tantos erros e perdões. Mas se em cada nova madrugada virá um novo dia, novos sonhos vão ter fim. Há tanto sonho em mim, mas é a vida linda, lenda antiga, é a vida linda, lenda antiga, é a vida linda.